Olá, ora, muito bom dia. São 9 horas e 7 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e, como vocês sabem, estou cá mais uma sexta-feira 7 de março de 2025 e com mais uma emissão que tem por fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã, uma ótima semana, que esteve muito bom esta semana, teve sol, e então espero que passem também uma ótima manhã na nossa companhia, das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música portuguesa. Então, e vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser com quem? Amado Batista Jesus. Sei que sempre existe alguém torcendo para Então estamos à escuta de Amado Batista de Jesus. E a seguir vamos continuar com quem? Com uma senhora que vem descobrir, Jacinta Pinto, o meu periquito. Então vamos ver o que é que isto dá. Pensamentos nos momentos de dor.

De Goiás a Santa Marta, de Goiás a Santa Marta, qual delas fica primeiro? Qual delas fica primeiro? Temos Rendos e temos Vouro, ambas têm o seu mosteiro. Em Caldelas tem as termas, em Caldelas tem as termas, e está perto de Sequeiro. E está perto de Sequeiros, em Caires tem o São Bento, para Secas tem Madeireiro. Logo tem a festa da flor, logo tem a festa da flor, para Anhos tem gente boa. Maranhos tem gente boa, fiscal terra do Variações, Torre Portela festa da broa. De São Vicente do Bico, de São Vicente do Bico, para Vilela eu subia. Para Vilela eu subi, Urijal festa de Natal, Sede Mil terra onde eu nasci. Dezembro temos a laranja, dezembro temos a laranja, e as papas em fevereiro. E as papas em fevereiro, lindo conselho de Amares, Santo António Padroeiro. Lindo conselho de Amares, Santo António Padroeiro. Lindo conselho de Amares, Santo António Padroeiro. Reguei com beijos, tenho a lua para os guardar. Fiz primaveras, expus-me à chuva, há muitos ventos. E sou quem sou, mulher mãe para muito amar. Pus um Diogo, cravo nunca conhecido, junto de sonhos que abririam novos sóis. A Marta, a irmã, plantei a longo gemido em cama de linho, alvos lençóis. Do meu corpo, teu jardim toma cuidado. O sonho que nascer de tanto amor é flor de amor, amor do nosso fado. Virão poentes, novos sóis e novas luas, novas cantigas a espalhar por muitos trilhos. E de cansados chegaremos de mil cantos para abraçar de amor os nossos filhos.

Proibimos de escutar a música do Gago e continuamos com o Calamento, 4 semanas de amor. Não te posso perder. Pensei que não voltava a me apaixonar, mas quando te conheci, os meus olhos voltaram de novo a brilhar. Quando me entreguei a ti, senti que eras tu a razão dos meus sonhos. Se eu sou um homem feliz, é graças ao que nós vivemos. 4 semanas de amor, 4 semanas de paixão, 4 semanas de uma história que marcou o meu coração. 4 semanas de amor, 4 semanas de prazer. Jurei que não voltava a sofrer por amor, mas quando te conheci, eu voltei a sonhar, em mim tudo mudou. Quando me entreguei a ti, senti que eras tu a razão dos meus sonhos. Se eu sou um homem feliz, é graças ao que nós vivemos. 4 semanas de amor, 4 semanas de paixão, 4 semanas de uma história que marcou meu coração. 4 semanas de amor, 4 semanas de prazer. Quatro semanas de uma história que marcou meu coração. Quatro semanas de amor, quatro semanas de prazer, quatro semanas de uma história que jamais quero esquecer. Não te posso perder. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Sou portuguesa, sou mulher, sou filha e mãe. Ribatejana, algarvia, mas morisca. Sou portuguesa, transmontana, mas também que as Espanhas têm à vista. Sou portuguesa de Madeira e do... Ora, estamos à escuta de um tongo de Ana e Luís Vicente, Somente Mulher. Tenho a boca, a língua d'água, só dos teus beijos. 9 horas e 42 minutos e vocês estão à escuta da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã desta sexta-feira, 7 de março de 2025. Sou raiana, alentejana, tenho a boca à míngua d'água, só dos teus beijos, meu amor, sou tua escrava. Sou portuguesa, tenho os filhos espalhados pelo mundo inteiro, como um raiz sem destino. Fiz caravelas no meu ventre deste fado, neste não ser que me me deixem de satino. Sou portuguesa, tenho o norte e o sul nas mãos. Tenho o quadrante na essência do meu crer. Alentejana, tenho a boca à língua d'água. Só dos teus beijos, meu amor, se tu estava. Sou portuguesa, tenho os braços como estradas. Tenho o meu corpo castigado e florido. Cheiro a pinho, alfacema, rosmarinho. Em alvoradas, sou raiana, alentejana. Tenho a boca à míngua d'água. Só dos teus beijos, meu amor, sou triscada. Sou portuguesa, sou mulher, sou filha e mãe. Ribatejana, algarvia, mas morisca. Sou portuguesa, transmonteira, mas também do Alto Minho, que as Espanhas têm à vista. Sou portuguesa de Madeira e dos Açores, da Extremadura, sou de Angola e de Timores. Alentejana, tenho a boca à língua d'água. Só dos teus beijos, meu amor, eu sou tua escrava. Sou portuguesa, tenho os filhos espalhados pelo mundo inteiro como raiz sem destino. Fiz caravelas no meu ventre deste fado, neste não ser que me deixem desatino. Sou portuguesa, tenho o norte e o sul nas mãos. Tenho o quadrante na essência do meu querer. Alentejana, tenho a boca à língua d'água. Só dos teus beijos, meu amor. Já vi quem ama sofrer da dor dos outros. Eu vejo a minha e então prefiro me esconder. Na vida sempre algo a perder, e quem se entrega, entrega a vida. E não se pode proteger. Fujo na pressa dos dias e nada é para sempre. E vou fugindo à paixão, não com as faltas à razão. Mas o amor vai sair. Espantavas os medos, eu perdi a razão. Trazias verdade no teu abraço e a dor partia sem deixar rasto. Porque o desgosto leva à vontade de me perder na tua metade. E perco as palavras para cantar canções de amor. paixão, trocando as voltas à razão. É o que acontece a quem não quer amar, a quem não quer amar. Estamos à escuta do Sterling, Sou Deste Povo, e a seguir vamos ficar com José Alberto Reis, Perdoa-me Outra Vez. E são 9:52 e vocês estão à escuta da Rádio Arconciano 96.2. Quem falar mal desta gente está falando mal de mim. Já disse adeus a quem fui e ao que fiz. Um homem novo está no teu cais. Só falta mesmo o teu perdão e nada mais. por andar assim a fugir de ti. Perdoa por não querer ficar e amar a brincar. Perdoa, esquece o meu passado. Tanto mal nos fez, meu amor, perdoa. Perdoa-me outra vez. Então, vimos de escutar José Alberto Reis, Perdoa-me Outra Vez. Isso, a gente tem que perdoar, mas depende de como e a maneira que eles fazem para a gente perdoar. Ora, e vamos continuar com a nossa música, e desta vez vai ser então uma canção que tenho aqui, que venho de descobrir também, que é Calema e Sara Correia, Respira. E vamos ouvir esta bela canção também. que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia. Todos os dias de manhã, a melodia e encher o nosso peito de amor no amanhecer. Ora, e vimos então de escutar o Calema e Sara Correia Respira, e vamos continuar com Ana, Luís e Vicente na China Serra. Então, uma ótima manhã. Cresci mais perto do sol. Tocava na lua cheia, tinha o cheiro do pão mol. Meu pai na horta e a minha mãe lavando a roupa no barranquinho e o pastor assobiando. Ainda sonho que estou na serra a morar, onde tenho a minha alma, aonde não chego a mar. Coisas simples do monte. Nasci na serra, cresci mais perto do sol. Tocava na lua cheia, tinha o cheiro do pão mol. Meu pai na horta e a Embora e de me deixar. deixar-se aqui sozinho. Mesmo separados e de fora. Ora, então estamos à escuta de Luís Filipe Reis, Último Pedido, e vamos continuar com quem? Com Nuno Miguel, Coração Magoado. E abandonares o meu caminho, que a qualquer momento, a qualquer hora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Castigo. traz a luz que eu preciso. Aqui sou prisioneiro dessa solidão. Por não te ter eu sofro assim, sem fim. Fogo que queima como um vulcão. A tua voz que chama na imensidão da noite. Procuro-te na cama, mas não te encontro. É tudo ilusão, nada. Eu sem ti não sou nada. Eu sem ti não sei viver. Vem me amar de madrugada. Nada, o vazio que é não ter. Teu amor e querer, toda a razão do meu viver. Por não te ter eu sofro assim, sem fim. Fogo que queima como de um vulcão. A tua voz que chama na imensidão da noite. Procuro-te na cama, mas não te encontro. É tudo ilusão, nada. Eu sem ti não sou nada. Eu sem ti não sei viver. Vem me amar de madrugada. Nada, o vazio que é não ter. Teu amor e querer, toda a razão do meu viver. A tua voz que chama na imensidão da noite. Procuro-te na cama, mas não te encontro. É tudo ilusão, nada. Eu sem ti não sou nada. Eu sem ti não sei viver. Vem me amar de madrugada. Teu amor e querer, toda a razão do meu viver. Nada, eu sem ti não sou nada. Eu sem ti não sei viver. Vem me amar de madrugada. Ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que andava tão carente, mergulhado em sol. Só agora percebeu que o seu grande amor sou eu, que ainda sou o dono do seu coração. Sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não procurar, já tem alguém no seu lugar. São 10 horas e 21 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. E vimos de escutar então Tem Alguém no Seu Lugar, de Eduardo Costa. E vamos continuar, e tenho aqui uma música que foi pedida do meu colega, do Carlos, que anda a trabalhar, e então para ele muita coragem, e eu vou passar para ele e para todos os seus colegas de trabalho, vou passar uma cançãozinha que tem por título Marante a Transmontana. Espero que seja do gosto dele, que ele disse para passar uma do Amarante, e então vou passar esta, que tem por título Marante a Transmontana. Então vamos ouvir, e um ótimo dia para ele. Transmontana, oh, lá, lá, Continuamos então com o nosso Graciano Sagra, Não Quero Existir. Ando perdido no deserto dos meus sentimentos. Ando despido de palavras para me confortar. Desiludido numa vida cheia de momentos. Talvez escondido para que ninguém mais me possa amar. Ando distante para fugir de mim próprio, talvez. Seja arrogante, simplesmente não quero existir. Peço silêncio, já que esta solidão se refez. Fica comigo, não me deixa voltar a sorrir. Eu não quero dividir. Eu não quero destruir a tua beleza. Eu não quero olhar para ti e ver desalento. Eu só quero vaguear ao sabor do Ando perdido no deserto dos meus sentimentos. Ando despido de palavras para me confortar. Desiludido numa vida cheia de momentos. Talvez escondido para que ninguém mais me possa amar. Ando distante para fugir de mim próprio, talvez. Seja arrogante, simplesmente não quero existir. Peço silêncio, já que esta solidão te refez. Fica comigo, não me deixa voltar a sorrir. Eu não quero partilhar. Eu não quero ouvir falar em dor e lamento. Eu não deixarei fugir a minha ansiedade. Eu nem quero repartir a minha verdade. Eu não quero dividir a minha tristeza. Eu não quero destruir a tua beleza. Eu não quero olhar para ti e ver o desalento. Eu só quero vaguear ao sabor do vento. Eu não quero.

10 horas e 36 minutos, então eu quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão, que é ele que nos grava todas as emissões que a gente canta cá está na Rádio Arcancel 96.2. Então para ele, um ótimo dia e tudo bom com muita saúde. Yeah. com o povo português. Batam palmas, minha gente, e o pezinho no chão. Vamos todos festejar ao ritmo desta canção. Em grandes dias de festa, ao som das nossas canções, vamos cantando e bailando, mantendo as tradições. Não há, não há, como nós não há igual. Não há, não há, como o nosso Portugal. Não há, não há, cantemos mais uma vez. Não há, não há, como o povo português. Essa dor que incomoda dentro do meu peito. Beijar os teus lábios, sentir doce mel do teu beijo. Ficar em teu colo, encontrar essa paz que eu desejo. Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro. Coar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso desse amor. Teu corpo voa.

E outra noite eu dormi pensando em ti. Não vi a hora que o sol chegasse aqui pra levantar-me e ir de encontro a você. O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho, seu olhar. É mais um dia que ele vem pra nos saudar. Pois até ele sabe que amo você. Em você é que encontro mais razões para viver. É onde sinto doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. Como sempre, outro dia espera que amanheça pra poder voltar aqui. Sou também muito importante em sua vida. Que sou seu ar e talvez tudo que precisa. Como eu também preciso muito de você. Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim, que vou estar no pôr do sol com cada amanhecer. Para viver, é onde sinto doce gosto do prazer. É no seu corpo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. Ora, então devemos escutar Alain e Alandim para poder voltar aqui. E vamos continuar então, são 11 horas e 11 minutos, e vamos continuar com mais uma música pedida, que é da parte de Manuela de Araújo, para seu marido, para a sua colega Rosi, para todas as pessoas que a conhecem, e também não esquecendo a todos os animadores da Rádio Arc-en-Ciel e a todo o auditório. E então vamos passar a bela canção que ela adora de ouvir, que tem por título Tony Carreira Resta. Então, um ótimo dia para ela, tudo bom e muita saúde. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Tu verras que tu reviens.

Então, vimos de escutar Lídia Souza, Ai Verdinho, Meu Verdinho. E vamos continuar então com as nossas músicas e dedicatórias, que eu tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte da sua irmã Emília para a sua afilhada Marilene, e que ela está hoje de parabéns. Então ela pede para passar uma canção do Tony Carreira, que diz que gosta muito de Tony Carreira, que ouvir, e então vou passar Tony Carreira, Estou Aqui. E então para ela um bom aniversário, um ótimo dia e com muitos anos de felicidade, que é o que eu desejo. Então vamos ouvir Tony Carreira, Estou Aqui. Ao som de uma guitarra escrevi o meu destino. Não tinha mais nada que o sonho de um menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. Sou um cantor de sonhos. A vida quis assim, e hoje o mesmo de sempre está aqui. Com a mesma faixa da primeira canção, hoje estou aqui. Com a primeira vez e a mesma timidez, hoje estou aqui. Se eu nasci para cantar, hoje agradeço tudo que por mim já passou. Do eterno vagabundo ao homem que hoje sou. 46 minutos, e estamos à escuta então do Sterling, são portuguesas, e a seguir vamos ficar com Rita Guedes na ponta dos pés. Então vamos lá, vendo. E espero que esteja a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Devoro o coração. Ora, 11 horas e, 10, e 50 minutos, estamos a 10 minutos do meio-dia e estamos então à escuta de Rita Guedes nas pontas dos pés. E a seguir vamos ficar com Jorge Ferreira, Amor de Verão, pois lá fora está um solzinho, já parece que se sente a verão. Então vamos ficar à escuta de Jorge Ferreira, Amor de Verão. Escuta Jorge Ferreira, Amor de Verão. E quando estamos o verão, vamos ter o vinho verde. E daqui a pouco vamos ficar com Eduardo Vinho Verde. Quando vi que havia luz num velho bar, não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu coração. deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai, o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde, que é do meu Portugal. E um vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. 11 horas e 58 minutos e estamos a chegar ao fim da nossa emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então estamos à escuta de Clara Alice, Tá com Medinho. E é assim que eu vou acabar a minha emissão, com esta bela canção. Desejo-vos um ótimo fim de semana a todos, muita saúde, e encontraremos então cá para a sexta-feira próxima, se Deus quiser. Então, até lá, cuidam bem de vocês, bom apetite a todos, e daqui a pouco vou-vos deixar com a RTP Internacional para ouvirem algumas notícias lá de baixo também, e para vocês ficarem a saber. Ora então, um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira, e logo à tarde encontrarão, então, a partir de uma hora, uma quarto, o Nico, e depois às 5 horas da tarde, Mani, com a sua emissão também. Então, até lá, um grande abraço meu para vocês todos, e até sexta-feira, se Deus quiser. São 11 horas no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores. Em destaque, agora nas notícias. A UGT teme que alguns processos negociais com os trabalhadores fiquem parados se houver eleições antecipadas. O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, Mário Mourão, não teme eleições e diz que a democracia tem instrumentos para corrigir o que está menos bem no país. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares duvida que haja condições para que 5 dos principais hospitais do país passarem a funcionar em regime de parceria pública ou privada já este ano. Xavier Barreto diz que o governo tem de fundamentar bem a opção de querer passar a gestão desses hospitais para PPP. O Kremlin diz que o projeto de acordo de paz que foi discutido entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul em 2022 pode ser o ponto de partida para uma resolução do conflito em solo ucraniano. Edição das 11 da manhã com o jornalista João Vasco. A UGT promete estar atenta aos processos negociais em curso entre trabalhadores, Estado e empresas nos próximos tempos. Mário Mourão, secretário-geral da UGT, admite, no entanto, que a negociação de alguns desses processos possa sofrer atrasos se o país for para eleições antecipadas. Há processos que estavam em andamento e que naturalmente vão ser afetados pela situação que se vive. De qualquer maneira, nós vamos estar sempre, a negociação coletiva com as empresas vai continuar. Queremos que o governo respeitem os acordos, quer aqueles que foram os acordos de médio prazo, quer os da administração pública, porque também há esse compromisso dos acordos que foram feitos com a administração pública. E quanto a isso, eu não tenho dúvidas que há matérias que eventualmente atrasarão, que é natural, e vão aguardar para o próximo governo. Mário Mourão diz também que a democracia tem instrumentos para corrigir o que está menos bem no país e que a UGT confia no processo democrático. A UGT acompanha com o maior cuidado a situação que vivemos. De facto, a democracia tem instrumentos que lhe permitam corrigir aquilo que corre menos bem. E, portanto, a UGT confia nas instituições democráticas, a democracia está a funcionar. Naturalmente que, para nós,